de argumentar, pensando no que vai falar. Agora pra apavorar é bom, passar no ar. No estilo Jamaica, poucos tentam usar, mas a tática certeira é impossível errar. Então antes de argumentar, pensando no que vai falar. Agora pra apavorar é bom, passar no ar. No estilo Jamaica, poucos tentam usar, mas a tática certeira é impossível errar. Em movimentos contundentes resulta em um rap consciente que distorce a mente do mais fraco até o que sente. Que é o cara mais compente na sua cara, ninguém quer dar bala na hora que a fuga é bem grande e em massa. Enjaulados, carcerários, culpa de um sistema falho, retirados de circulação, sendo fora do prazo. Saturado, absurdos são falados, não abaixa a cabeça pra porco fardado ou diplomado. Entristecidos fatos, direitos sendo estuprados, recorro a já e faço todos eles serem válidos. No instante ágil, calmo como um grande sábio, pouco me importa se é branco, negro, amarelo ou pardo. São simples fatos que se deve argumentar. Se a fumaça tá no ar, não precisa se apavorar, pois a verdade ainda vai reinar. E honey, money, money, vai, meus neurônios a evaporar. Então antes de argumentar, pense no que vai falar. Agora pra apavorar é pônei, fumaça no ar. No estilo Jamaica, poucos tentam usar, mas a tática é certeira, é impossível errar. Então antes de argumentar, pense no que vai falar. Agora pra apavorar é pônei, fumaça no ar. No estilo Bagdá, poucos tentam usar, mas a tática é certeira, é impossível errar. Até morrer, irmão, na sagacidade que é bruta, viajando nerva bruta, dando voltas nas ruas, num simples embaraço de complexo atordoado pelo ato de eu ser discriminado, é fato. Por fuma baseado em epopeia com metro que eu vou adiante. Na estética sem ética de um mundo bem distante, onde pessoas não veem funk nem ligam pros seus diamantes, sequelando em das sonoras, sou o Honey Money. E não se canse, Bunny, passe adiante a cone. Não me canso de representar meu bonde, eu vou até o top. Não dou moral pra quem acha que eu super-homem. Humildade na conduta é necessário, então faça por onde? Não rala, fala, por favor, não faça merda e vê se se enxerga. Antes que a canela vá na sua cara. E pata de coelho eu tiro com faca. Na selvageria mesmo sem estar amolada. Indignada, dona de sua própria casa. Que de aluguel em aluguel parece que a novela nunca acaba. Resquícios da eleição passada, a polícia é uma ameaça. O mensalão já tá até virando carne na estrada. Esburacada em busca da cidade alada. Mas da forma que a coisa anda, eu vou é pra Jamaica. Peço carona, o motorista só reclama. Jovens decadentes brigam por direitos de fumar maconha e verdadeiras armas livres de ameaça de bobeira por causa de um recalcado. Toma um na cara e guloseimas farelados que me levam até a aurora, até a última ponta. Eu fumo a tora da macaca, leia bem a ata. E eu não sou babaca, é atitude lançada de forma nacionalizada. Minha rima é coagida de certa forma inspirada. A batida é do papatinho e foi lançada. Pense no que vai falar. Agora pra apavorar é cone, fumaça no ar. No estilo Jamaica, poucos tentam usar, mas a tática é certeira, é impossível errar. Então antes de argumentar, pense no que vai falar. Agora pra apavorar é cone, fumaça no ar. No estilo Jamaica, poucos tentam usar, mas a tática é certeira, é impossível errar. Não há colônia no mundo tão pacífica onde um ou dois homens não queiram criar pequenos problemas. Eu não me importo com um ou dois homens, mas o que me preocupa é uma rebelião generalizada, devastadora, criada pelo povo.